primeira vez e foi o único domingo que eu estive aqui. Foi aquele para inaugurar a igreja. Eu lembro que quando cheguei com o Felipe, estava faltando poucos minutos para 6 horas. Estava cheio o tempo. E tinha uma fila. E logo que eu cheguei, disse: Felipe, olha, nós não podemos despedir as pessoas que estão nas filas. Estavam lá, tantas pessoas na fila. Eu disse: vamos fazer um culto das 6 às 8 e um outro das 8 até a hora que Deus permitir. E na primeira reunião foi assim. Eu creio que há uma unção tão especial nesse local, nas filas, e que é para a fila continuar. Ou seja, porque Niterói, Rio, Brasil, há tantas pessoas que precisam do Senhor. Não pense, os irmãos, que agora é o momento de falar assim: agora nosso espaço aumentou. Aumentou. Mas a fila vai continuar. Então vamos continuar tendo a reunião outra 6, não sei como vai ser, depois o outro. Ou seja, porque precisamos alcançar todos. O apóstolo Paulo diz: fiz de tudo para com todos, para de alguma maneira alcançar alguns. E hoje, quando iniciamos essa reunião, vendo as pessoas descerem as águas do batismo, e um número tão grande de jovens, o rostinho deles brilhava, estavam todos lavados, mas havia algo diferente, um gozo, uma alegria. Amém. Os pais vendo seus filhos serem batizados. Não existe nada, mas nada, nada que se compara com essa realidade. Nada é mais glorioso do que servir o Senhor. E a palavra diz que conhecer o Senhor é essa aventura. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A pior coisa que existe é quando as pessoas param. Nós chegamos nesse local tão bonito, mas esse lugar não é o local de parada, continua sendo partida, porque enquanto existir alguém que precisa da graça do Pai, nós temos que continuar. Então vamos ficar em pé nesse instante, e eu queria que você levantasse a sua Bíblia mais alto que você pudesse levantar. Levante bem alto. Se quem está aí pertinho de você não tem a Bíblia, deixe ele segurar na pontinha da sua Bíblia. Levante-a bem alto. Bem alto. Pronto? Olhe para a pontinha dela e vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está aberta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, temos falado o poder da tua palavra. Que nessa noite ela continue a nos edificar, a nos consolar, a nos exortar, para que através da tua palavra, Senhor, possamos continuar, ó Deus, não apenas aprendendo, mas vivendo a tua palavra. Senhor, o Senhor disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Examinai as escrituras, porque vós julgaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que nessa noite, Pai, a tua palavra nos console, nos exorte, nos edifique. Que a tua palavra traga salvação e aponte sempre o caminho para um novo começo. Conceda ao pregador a tua graça, a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Antes de assentar, fala com seu irmão, meu irmão. Deus vai falar comigo agora. Vamos assentar. Faça assim. Quando nós olhamos a cruz, a realidade do amor do Senhor, quando declaramos João 3,16, vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que toda fé que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, Deus deu. E quando nós olhamos para a cruz, enquanto nós cantávamos, havia ali na tela uma imagem da cruz. Quando assistimos aquele filme A Paixão de Cristo, aquilo que você conseguiu ver não é 1% do que realmente foi. Lá em Belo Horizonte, um pastor morreu assistindo aquele filme pela primeira vez. Ele foi no cinema assistir o filme, o impacto foi tão grande que ele morreu naquela hora. Mas aquilo não foi 1% do que foi. Quando Jesus assumia, esponjava todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas maldições, quando cada um que saía aqui do tanque batismal, o corpo estava molhado, mas havia um brilho diferente nos olhos, alguns as lágrimas misturavam com as águas, mas havia um semblante, havia um gozo, havia algo diferente. A palavra diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia da cruz. Em troca da alegria, cada um, ao subir, não apenas os pais tinham alegria, não apenas as esposas vendo o marido sendo batizado, o marido vendo a esposa sendo batizado, isso trazia alegria, mas a maior alegria é aquela que o Senhor disse que ele haveria de ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. A morte de Jesus não foi em vão. Igreja, a igreja é o seu corpo, a igreja é a paixão dele, a igreja é o fruto do seu penoso trabalho. A igreja não é um tijolo, cimento, não é igreja. Igreja é em qualquer lugar. Igreja é gente, pessoas que tiveram esse encontro com o Senhor, que a vida foi mudada, foi transformada. E nessa noite eu queria caminhar com os irmãos exatamente sobre isso. O que o Senhor estava fazendo com seu filho ali na cruz, para que eu e você pudéssemos experimentar essa realidade tão gloriosa, a realidade da vida eterna. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 17 até o versículo 23. Efésios capítulo 1, do verso 17 até o versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A igreja, quando Jesus assume o nosso lugar, morre, toma nossa vida, é sepultado, ressuscita, ascende aos céus, e tudo o que Ele nos deixa foi o que Ele conquistou ali na cruz. Mas o que Ele fez na cruz? O que Ele fez? Que milagre é esse? Devemos, como vimos hoje à noite, esse desfile de cento e tantos proclamando a realidade da própria vida do Senhor neles. Estavam proclamando uma realidade. Existem sete palavras que descrevem de uma forma tão clara tudo aquilo que Jesus fez por nós ali na cruz. E a primeira palavra é justificação. Vamos falar? Justificação. Outra vez? Justificação. Outra vez? Justificação. Quando Jesus assume o nosso lugar, o justo, aquele que nunca pecou. A palavra diz que não há um justo, nenhum sequer. Ninguém é justo pelos seus próprios méritos. Ninguém é justo porque ele conquistou ser justo. Mas ali na cruz, quando o Senhor assume o nosso lugar, diz aqui a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 até o versículo 21, 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 até o versículo 21, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por aqueles que não tinham pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha o verso 21. Deus tornou pecado por nós, por aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É Deus que nos declara justos. O que é isso? No momento quando alguém toma Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus o declara justo. E Deus passa a vê-lo como se ele nunca tivesse cometido um único pecado. Ele concede a graça e a autoridade de poder penetrar na presença de Deus sem nenhum complexo de culpa ou de condenação. Isto é justo. Nós não nascemos justos. Nós somos justificados. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus o faz Jesus. Ali na cruz, não apenas seus pecados foram perdoados. Ali na cruz, não apenas o seu passado foi acabado, mas Deus te vê naquele momento como se você nunca tivesse cometido um pecado. Lá em Belo Horizonte temos um trabalho bem voltado com prostitutas. Cuidamos delas, temos uma casa durante o período onde elas ficam. É um trabalho que nós nunca chamamos elas à frente, nunca apresentamos. Elas ficam no meio do povo. Mas no momento como uma delas se converte, ela se transforma aos olhos de Deus, tão pura e tão santa como a Virgem Maria. Porque Deus passa a ver como se ela nunca tivesse cometido um único pecado. Tem ali na entrada, tem uma declaração dizendo, um lugar de novos começos. Esses novos começos anulam todo o passado. O grande problema é que Satanás, ele é o acusador. Ele é o acusador. E muitas vezes ele quer cobrar aquilo que já foi pago. Muitas vezes ele quer levar diante de Deus acusações dizendo, olha, não foi pago. Mas aquilo que Jesus fez ali na cruz foi isso. Ele pagou. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a primeira palavra. Justificados, pois, mediante a fé, temos agora paz com Deus. Paz com Deus. Eu sou não aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou aquilo que eu acho que eu sou. Eu tenho que ser o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou justo. Quem é justo aqui, dê um aplauso ao Senhor. Conquista nós. E o que é graça? Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Isso é graça. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Eu recebo de graça. Mas se é de graça, alguém pagou. Felipe falou hoje aqui na revista que é de graça, mas alguém pagou por ela. Não existe algo de graça. Alguém paga. E Jesus pagou. Ele pagou porque ele via mim e via você. E o propósito do Senhor é este. A grande bênção para você viver intensamente. Não queremos pregar aqui em Niterói, em lugar nenhum, uma religião. Mas a única mensagem que temos é a mensagem da cruz. Nós cantamos Rude Cruz erigiu. Levarei eu também minha cruz, anunciando e vivendo esta realidade, que o homem pode ser justo aqui na terra. Justificação, vamos falar? Justificação, outra vez? Justificação. A segunda coisa que o Senhor realizou ali na cruz é reconciliação. Vamos falar? Reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, nós lemos, mas esse texto de uma forma assim tão clara, mostra exatamente a paz que o Senhor providenciou. Ou seja, a reconciliação leva um homem a desfrutar da paz com Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Não foi Deus que virou as costas para o homem, foi o homem que virou as costas para Deus. E o que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio promover a reconciliação. Ali na cruz, quando você observa, tem uma haste vertical e uma haste horizontal. A haste vertical é Deus, Deus ligando o homem à terra. mas ligando o homem a ele também, ao seu próximo. É tão lindo quando uma pessoa converte, ela é reconciliada com Deus. Aqui na separação deixa de existir. É por isso que dentro do coração do homem sempre existe um sonho, um desejo de ele estar vivendo em paz com Deus, reconciliado com Deus. Mas Jesus Cristo veio trazer essa mensagem de reconciliação. Por mais coisas que uma pessoa tenha feito, por mais que ela tenha sido isso e aquilo outro, mas a mensagem do Evangelho, essa mensagem de reconciliação, uma mensagem que Deus ali na cruz, Jesus Cristo veio, derramou seu sangue, deu sua vida para reconciliar o homem com Deus. E o homem pode, quando ele é reconciliado, ele experimenta algo chamado paz. Paz. A paz que vem pela reconciliação. Essa paz que explode do coração do homem de uma forma assim, tão grande, tão gloriosa, tão profunda. Essa paz com Deus. Só Ele pode fazer isso. Ali na cruz, a terceira palavra é a palavra regeneração. O que Jesus produziu ali na cruz, Ele trouxe a regeneração. É ter um novo nascimento. A nossa fé não é a pessoa mudar de religião. Não tem isso de ser espírita virar crente, católico virar crente. Não existe, não é assim. O que Ele faz? Ele faz a uma mudança. Quando você olha uma borboleta, aquela borboleta, antes ela era uma lagarta. Quando você vê uma borboleta, você sempre tem que lembrar que ela era uma lagarta. Rastejava, comia lixo, vivia na imundice, vivia ali. Era uma lagarta. Mas ela passou por um processo de regeneração. Transformou-se numa crisálida. E logo, logo, brotou uma borboleta. Linda. Bela. E quando você vê aquela borboleta, você nunca pode esquecer que ela já foi uma lagarta. Por isso que a palavra do Senhor diz, e Jesus é tão enfático, em João capítulo 3. João capítulo 3, verso 3 até o versículo 6. João, capítulo 3, verso 3 em diante, Jesus diz: em resposta, Jesus declarou: digo-vos a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Isso chama-se novo nascimento, ou a regeneração. A nossa fé, ela não é uma mudança, por isso que nós não discutimos religião. Você nunca vai fazer um flamenguista virar botafoguense. Não convida. É perda de tempo discutir. Discutir religião também. Só de mudar de nome não passa nada. Ali na cruz o que Jesus estava fazendo era transformar. Ali na cruz a morte dele, quando você o vê ali na cruz, de uma maneira assim tão forte. Ele estava fazendo o quê? Recriando o homem. Em João capítulo 1, verso de número 12 e 13, João capítulo 1, versos 12 e 13, Jesus diz: contudo, aos que o receberam, aos quais creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Só Ele para fazer isso. A regeneração não é um remendo. Alguns falam assim: ah, o ladrão ficou tantos anos lá na cadeia e agora ele regenerou. Ele pode ter ficado apenas assim, consertado durante um tempo. A regeneração que a palavra de Deus proclama é uma regeneração profunda. É uma mudança assim tão radical que quando você lê 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, o verso de número 23. 1 Pedro, capítulo 1, o verso de número 23, a Escritura diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Tudo o que nós queremos, o que transforma, o que muda, é a palavra de Deus. Por isso, quando lemos o que está escrito aqui, vocês foram regenerados. Cada um que nessa noite, logo depois do batismo, saía por aqui, como eu disse, o rosto era outro, porque o coração era outro. Não é uma vida que é consertada, remendada. A palavra diz: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas de imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós não queremos pregar outra coisa aqui a não ser a palavra de Deus. Porque qualquer outra coisa nunca vai produzir a regeneração. A palavra do Senhor é essa semente. E essa semente, que eu não consigo explicar, tem sido derramada aqui em Niterói. Tem sido um impacto no Rio de Janeiro e em tantos lugares. Quantos estão falando que está acontecendo aqui em Niterói? Mas está acontecendo aqui, não é porque Felipe sabe pregar bonito, Mariana sabe cantar, nada disso. Mas é pelo poder inerente da palavra de Deus. O poder da palavra do Senhor. Esse poder, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A palavra de Deus é viva, ela é permanente. A palavra diz, 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 17, traz exatamente essa declaração, afirmando: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Cada dia com Jesus é melhor do que o dia anterior. Ou seja, cada dia com Ele é melhor do que o dia anterior. Cada dia com Ele é diferente. Não existe monotonia na nossa fé. Não é diferente porque vamos aprender um cântico diferente. Ou vamos, não é isso. Ou seja, vai se conhecer o Senhor. Se alguém não nascer de novo, não tem regeneração, mas ele não experimenta também o quê? Esta graça de viver o que nós acabamos de ler agora. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A palavra diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ali na cruz, o que Jesus produziu, e no momento quando você o aceitou, você recebeu vida. Como pastor, tantas vezes lá no gabinete chega uma irmã, aí ela começa a chorar. Ela sempre chora, chora, chora. Eu ofereço lenço para ela, ela chora mais. Ela diz: pastor, meu marido, eu descobri, que ele tem outra mulher, já tem filhos com ela, e ela chora, chora, chora, chora. E a pergunta que eu faço é: seu marido é um convertido? Não, pastor, ele odeia crente. E eu olho para ela e digo: filho, a coisa mais natural de um homem não convertido é ter outras mulheres, ter uma vida errada, é isso. Ele fica me olhando. Eu digo: ele está morto. E o morto só faz duas coisas. Primeiro, ele fede. E a segunda, ele não se comunica. Não adianta você começar a falar para um morto, um defunto: você não pode feder, olha, você está fedendo muito. Não tem, ele não consegue. Ele não consegue, porque ele não tem o quê? Vida. Porque ele não tem vida. Não adianta você querer conversar com ele, não tem diálogo. Morto não tem diálogo. Você chegar, encontrar alguém e começar a falar: olha lá na minha igreja, Deus está fazendo isso, aquilo. Ele não consegue entender. Mas no momento, quando ele converte, no momento quando ele recebe a vida, tudo muda. Não existe. O que leva a pessoa à condenação não são os pecados, apenas um pecado. Só tem um pecado que leva a pessoa à condenação. É o pecado de não crer em Jesus. Só isso. Não são os pecados, mas o pecado, um só. E Jesus tem o pecado por não crer em mim. Um fio de eletricidade. Ele pode estar separado nem metro. Ele pode estar separado apenas 10 centímetros. Ele pode estar separado 1 centímetro. Ele pode estar separado 1 milímetro. Não passa energia. Não passa. Não passa. Mas no momento quando se liga, a energia passa. Não, muitas vezes alguém pode dizer assim: mas fulano, ele até parece que é crente, sabe? Isso, ele está tão pertinho. Mas ele só vai ter a vida quando estiver. Não são os pecados que trazem a condenação, mas um pecado só. O pecado de não crer no Senhor. Ali na cruz. A mensagem do Evangelho é essa mensagem da reconciliação. É a mensagem da justificação, da regeneração. Nós não queremos e não vamos ter. A mensagem que nós anunciamos é: só temos uma. Essa mensagem chamada Evangelho. Em Gálatas capítulo 6, o versículo de número 15. Gálatas 6, versículo 15. Diz assim: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser o quê? Uma nova criação. Circuncisão é questão de doutrina. Um fala de um jeito, outro fala do outro. A doutrina é esta, qual que é a doutrina certa? Aqui diz assim: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Olha para o seu irmão e diga para ele: meu irmão, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Quem aqui é uma nova criação? Quem é uma nova criação? Quem é uma nova criação? Dê um brado de vitória. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 17. Olha o que está escrito. Efésios 4, 17 até o 24. Diz assim: a revertir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Esse novo homem foi criado para ser semelhante a quem? Deus. Filho, nós não somos o que somos de lá de fora. somos o que somos do lado dele. Aleluia! E ali na cruz, a conquista do Senhor, aquilo que Ele fez, e nos leva a nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Verso 25: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Verso 26: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Quer furtar, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Aí ele vai descrever a reconciliação, a graça de termos sido ligados ao Senhor de uma maneira tão gloriosa. Regeneração. Vamos falar? Justificação, reconciliação, regeneração. E agora a palavra que temos é redenção. Vamos falar? Redenção. No nosso país, nós tivemos uma página tão triste, que foi a página da escravidão. Na época do Senhor existiam escravos também. Mas o que que significa redenção? Redenção era uma palavra usada no mercado de escravos. Quando alguém comprava um escravo, pagava por ele, mas logo dava alforria, dizendo: olha, você agora está livre. Agora você é livre. A redenção. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 20. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso de número 20, diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Vocês foram comprados por alto preço. Eu valho o preço que Ele pagou por mim. Diz a palavra que nós não fomos comprados com ouro, não fomos comprados com prata, não fomos comprados com coisas corruptíveis desse mundo, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Quando você olha lá, morte do Senhor, pagando o preço da minha redenção. No meio de mais de 7 bilhões de seres humanos, Ele olha para você como se você fosse a única pessoa viva sobre a face. Ele não pagou um preço diferente pela minha redenção como pela sua, porque todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas ali na cruz Ele pagou o preço. Antes da morte dEle, as últimas palavras que Ele disse foram essas: está consumado, está pago. Quando Ele disse está pago, Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, e morre. Ele nos comprou. Sabe, você vale o preço que Ele pagou. Muitas vezes Satanás diz: você não vale nada, você não presta, você não tem valor algum. Talvez dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, não sei. E muitas vezes pessoas dizem: você não é nada. Mas Satanás é mentiroso, é o pai da mentira. Você sempre deve dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E a minha Bíblia diz, a Bíblia diz: vocês foram comprados por alto preço. para isso. Não tem coisa melhor na vida do que você sempre afirmar: eu sou bem, eu sou bem, eu tenho um dom. Não pense que ele vai abusar de você. Nossa fé é essa entrega a ele. Somos comprados. Ele pagou o preço da nossa redenção. Se você virar um pouquinho, está escrito aqui, 1 Coríntios capítulo 7, o verso de número 23, diz assim: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Hoje, existem pessoas que querem ter domínio sobre os outros. A única pessoa que pode ter domínio sobre a sua vida é Jesus. Porque você é dele. Você foi comprado por ele. Ali na cruz ele pagou o preço. Quando você lê em Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, Gálatas 4, versículo 4 e 5, diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O que é redimir? É isso. É esse preço que ele pagou. Mas ele não queria ter milhões de escravos. Ele nos redimiu e nos fez seus filhos. A igreja é a família de Deus. Não existe nada mais belo debaixo do céu do que a igreja. Nós podemos reunir nesse lugar tão lindo, tão bonito. Mas se não tivéssemos esse lugar, continuássemos ali no caixotinho, era a mesma coisa. E se não tivéssemos ali aquele caixotinho, tivéssemos que estar debaixo de uma árvore, ali está a igreja. Esse lugar aqui serve para que quando chover não venha molhar a cabeça da gente. Esse lugar aqui não é um lugar sagrado. Você pode entrar numa garagem e não vir um automóvel. Não é um lugar. Esse lugar aqui, entenda isso. E hoje nós vamos orar para que esse lugar possa testemunhar muitas vidas vindo ao Senhor. Mas é tijolo, é cimento, é ferro. A igreja do Senhor, ela é edificada, é com pedras vivas. Pessoas que foram justificadas, reconciliadas, regeneradas e experimentaram algo tão glorioso que é a redenção. No capítulo 3 de Gálatas, o verso de número 13, a palavra do Senhor diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando ele nos recebe, Jesus ora e ele faz uma oração dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas seja a tua vontade. O que Jesus estava pedindo? O cálice não seria ele ser torturado, cuspido? O cálice não seria ele ser tão torturado como foi, chicoteado, pregado na cruz nu, a vergonha? O cálice não era aquele. Não era isso que ele estava pedindo. vindo, ele dizia, parece eu vim. É porque nunca os olhos do Senhor deixaram de contemplar os olhos do Pai. E a palavra diz que Deus não contempla o pecado. Ali na cruz, quando Jesus estaria sugando todos os nossos pecados, Deus voltaria o rosto, não contemplaria o filho. Por isso que Deus apaga todas as luzes. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, ninguém. Houve uma escuridão que cobriu todo o Calvário. Naquela hora ninguém conseguia ver aquela situação, aquela angústia tremenda. Quando Jesus absorvia aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, e o Pai volta o rosto, a escuridão cobre. Nossa fé, o nosso amor por Ele. Ninguém nos ama mais que Jesus. É o amor dele que nos constrange. A palavra redenção, o preço que ele pagou. Quando lemos aqui em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 21. 1 Pedro, capítulo 18, capítulo 1, a partir do verso 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Estão em Deus. O resgate. 1 Coríntios, capítulo 1. Verso de número 30. Era Coríntios capítulo 1, verso de número 30, diz: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. É por isso que quando uma pessoa vem para Jesus, de repente ela se sente assim livre, as cadeias desaparecem, os vícios desaparecem, de repente tudo muda. Aquele que eu prendia ao cigarro, à bebida, às drogas, à pornografia, ao adultério, ou seja, ele estava preso. O escravo não é livre. Mas quando ele converte, ele passa imediatamente. Alguns levam um tempo, mas ele começa, tem agora algo que ele precisa, ele vive, ele foi redimido. Preço da redenção. Nós somos, diz que eu sou, que ela diz que eu sou. Tão diferente. Romanos capítulo 6. Verso 18 até o versículo de número 22 diz assim: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se o quê? Escravos da justiça. Por isso, em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo à escravidão, à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora ofereça-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos, do pecado, estávamos livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora, verso 22, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é? Pode dar um aplauso ao Senhor. Quando você lê em Hebreus capítulo 9, o versículo de número 11 e 12, Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta igreja. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve o quê? Eterna redenção. Para você nunca mais ser escravo. Justificação, reconciliação, regeneração, redenção. E agora tem algo que enche o nosso coração, Pedro. Identificação. Quando a pessoa converte, que Jesus quis. A palavra cristão não significa aqueles que são da religião de Cristo. A palavra cristão significa semelhante a Cristo, que tem a mesma natureza de Cristo. Se eu falar assim, elefantinho, o que você imagina? Elefante. Leãozinho, um leão. Quando você ouve a palavra cristão, é alguém que é semelhante a Cristo. É a identificação. A identificação. É verdade que se você sair pelo Brasil afora, você pode encontrar todo mundo vai falar que é cristão. Praticamente ninguém vai falar que não é cristão. Todo mundo fala, sou cristão. Mas quando você olha a vida dele, tem nada de cristão na vida dele. Porque ele tem apenas o quê? Uma religião. Mas a identificação é algo que Jesus ali na cruz conquistou para que cada um de nós pudéssemos viver essa realidade. Em Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Gálatas capítulo 2, o verso de número 19 e o versículo 20 diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo. Observe, a identificação quando você tomou Jesus como seu Senhor e Salvador, você passou a ter a vida dele em você. Nós somos seres habitados. O nosso corpo é habitado. Tem gente que o corpo dele é habitado, de lombriga, coisa assim, de velho. Não, o nosso espírito, nós somos habitados. Habitados. Quando a pessoa, o Senhor disse, eis que sua porta é parte. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei, serei com ele e ele. Quando a pessoa recebe esse ponto, algo tão forte, tão glorioso na identificação, que Paulo chega ao ponto de dizer assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo. Quando você toma Jesus como seu Senhor e Salvador, você proclama essa realidade. Quando ele morreu, você morreu nele. Esses que foram batizados aqui, os pastores estavam batizando. Cada um deles ao descer, era como se estivesse descendo para um túmulo. Ou seja, eles eram sepultados. A água cobria completamente cada um deles. E quando eles emergiam, alegria da ressurreição. Havia uma alegria. Ou seja, nós morremos em Cristo, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos para ter essa nova vida. Por isso Paulo disse: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sei quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Deu um beliscão bem forte aí no lado, seu irmão. Não deu, não? Mas você beliscou o amor, o que ele vai fazer? Tem muita gente que precisa entender isso. Tem gente que se ofende tão à toa, não é assim? Ah, eu fui lá de igreja, me cumprimentaram. Ah, eu fui lá, pisaram no meu pé. Ah, eu fui lá, furaram o pneu do meu carro. É bobageira, gente. A vida é muito mais do que isso. Quando nós entendemos isso, não é que nós vamos ser assim, um João Bobo, não é nada disso. Mas entenda essa verdade. A vida do Senhor, Paulo dizia: eu já estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida cristã não é o meu esforço por viver, mas é o meu esforço em me render e permitir que Cristo viva a vida dele na minha vida. A palavra cristão significa semelhante a Cristo, da mesma natureza de Cristo. Por isso, quando Saulo tem um encontro com o Senhor, Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele estava perseguindo os cristãos, ele torturava os cristãos, ele matava os cristãos. Jesus já tinha sido assunto aos cegos. Por que que o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque cada cristão tem a vida de Cristo. É a identificação. Ou seja, essa realidade ali na cruz, o que o Senhor fez em Efésios capítulo 3, o verso 17. Efésios capítulo 3, o verso 17, diz assim: para que Cristo visite o coração de vocês. É isso que está escrito. Efésios 3, 17 está escrito o quê? Para que Cristo habite. Outra vez? Habite. Outra vez? Habite. Dá sacudida aí no seu irmão. Fala: meu irmão, para que Cristo o quê? Habite. Sabe qual é o endereço de Deus? Quem sabe o endereço de Deus? É a oração. Onde é que Deus mora? É a oração. Olha que ele mora aqui. Onde é que ele mora? É a oração. É isso que está escrito aqui na palavra, de um modo assim, tão claro. Olha que está escrito. Quando você lê, a palavra diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em a identificação de uma forma tão clara. a quinta palavra daquilo que Jesus realizou ali na cruz. Justificação, vamos falar? Justificação, reconciliação, regeneração, redenção, identificação e a sexta palavra, santificação. Santificação não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam. Santificação significa que nós pertencemos totalmente ao Senhor. A palavra santo significa separado. Separado. Santo significa separado. Santo. E a palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Quando você se vê realmente assim separado, e o Senhor ora em João capítulo 17, o verso de número 17, João 17, Jesus está orando, e o que Jesus suplica para todos nós, ele clama ao Pai, e ele ora dizendo assim, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é... Nós em Lagoinha temos um peso muito grande de trazer a palavra. Lá em Belo Horizonte nós lemos em cada reunião, quando lemos poucos versículos da Bíblia, praticamente uns 40, 50. O que traz a vida, Senhor, ora, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós temos momentos de louvores, e é glorioso. Mas tem pessoas que dizem, não, eu gosto muito, é só do louvor, sabe, tal. Mas quando chega a palavra, eu não tenho apetite para ela. Está doente. Porque o louvor é uma expressão da palavra. Cantamos a palavra. É o modo de inculcar a palavra dentro do Espírito. É a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo número 30. 1 Coríntios capítulo 1, o verso 30 diz assim: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Ele chegou para falar, vovô, está na hora de parar, vovô. Quando ele vai lá na igreja, ele chega assim para o vovô, o coração do vovô derrete, sabe? Não. Você sabe o que ele fez? Ele estava ali, ele falou assim, papai, deixa eu ir lá. Eu falei, filho, não pode, vovô está pregando ali, mas a minha roupa é igual a dele. Eu quero que vocês saibam, irmão, graça é tudo o que nós precisamos, mas nós não merecemos. Alguns dizem assim, pastor, como o senhor conseguiu ter filhos assim, como a Mariana, como a Ana Paula, como a André? Como ter assim, gêmeos como o Felipe, como o Gustavo, como a Cassiana, e de ter netos também? O Isaac, o Benjamin, o Lourenço, o Tito, e os que estão vindo aí, né, Maria? E eu sempre falo, homem, assim, eles nunca viram o pai ou o marido em casa diferente da pessoa no povo. Eu vejo que tudo isso que acontece aqui não é frutos da carne, porque fruto da carne é isso aqui, que é feito pelo suor. No Velho Testamento, o sacerdote não podia usar roupa de lã, só podia usar linho. Para quê? Para ele não suar. Porque a obra do Senhor é feita não na força da carne. Quando nós vivemos essa realidade da identificação, mas da santificação, conforme lemos aqui em 1 Coríntios, o verso número 30, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. E a última palavra, eu quero que você fique em pé agora, é a palavra glorificação. Vamos falar? Glorificação. Outra vez? Glorificação. Romanos capítulo 8, o verso de número 30. Romanos 8, o verso de número 30. Romanos 8, 30 diz: e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também o quê? Glorificou. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Põe sua Bíblia no banco, na cadeira, dê a mão para o irmão que está aí ao seu lado. Olha aqui para mim, meus irmãos. A nossa fé é Cristo sempre. Jesus. Vamos falar? Jesus. Essa igreja. Jesus não tem duas igrejas. Só tem uma. A igreja não é a soma das igrejas. A igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D formam a igreja. Não. A igreja do Senhor é formada pelos salvos. Não importa a placa que tem. Os salvos. Esses que foram justificados, reconciliados, regenerados, redimidos. Experimentar a graça da identificação, de viverem a realidade de Cristo aqui, e continuam vivendo a santidade, experimentando aqui pela eternidade a glorificação. Somos igrejas. E hoje, quando celebramos essa reunião aqui, é um momento de profunda gratidão. Se Deus confiou os irmãos nesse espaço, não é para os irmãos se vangloriarem por ele, de serem gratos, que esse lugar venha a ser realmente um espaço para testemunhar a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor. Que nós temos uma única bandeira para levantar aqui em Niterói e em todos os lugares da terra por onde temos ido. Estamos na Índia, na Rússia, na Polônia, na Espanha, em Portugal, na Albânia. Aqui, lá no Amazonas, naqueles lugares que ninguém quer ir, entre os ribeirinhos ali, com o único propósito. Lá no nosso sertão, lá em cima, levando o amor do Senhor, e queremos caminhar juntos com um único propósito. Não é para levantar o nome da Igreja Batista da Lagoinha, mas levantar o nome de Jesus. Eu agradeço tanto a Deus pela vida do Felipe e de tantos que Deus trouxe. Tantos colegas, tantos pastores, de um modo assim tão carinhoso vieram, foram chamados pelo Senhor para estarem junto com o Felipe, junto com a Mariana, com esse propósito de levantar o nome do Senhor. E se nós caminharmos humildemente, não querendo disputar nada com ninguém, nada com ninguém, a única disputa que nós queremos ter é quem vai lavar o pé do outro primeiro. Queremos caminhar a fé, nossa fé é simples, simples, simples. Porque caminhar com Jesus é simples demais. Nada se compara, nada se compara a esse tesouro que temos. E esse tesouro que está em barro de barro sou eu e é você. E hoje, ao conhecermos um pouquinho mais daquilo que Jesus fez ali na cruz, vamos falar? Justificação, reconciliação, regeneração, redenção, identificação, santificação e glorificação. Deus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vocês, como todo cristão, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O sal tem o poder de cura, o sal traz gozo, o sal conserva, mas o sal provoca sede. O sal provoca sede. Se você comer um bacalhau salgado, você vai ficar bebendo água sem parar. Que cada membro te leve limpo. Que você seja sal. Se as pessoas olharem para você, elas vão falar assim: eu quero que você tenha. Quando elas olharem para o seu casamento, olharem para o seu casamento, elas vão dizer: eu quero ter um casamento como o seu. Quando olharem para os seus filhos, vão descer e vão dizer: eu quero ter filhos como os seus. Quando olharem para você e verem a bondade do Senhor na sua vida, o sal provoca sede. E que Niterói, meus irmãos, nós não queremos ser aqui outra coisa não ser simplesmente igreja. Só isso, igreja, corpo de Cristo. Vamos viver essa realidade. Vamos desfrutar dessa realidade para a glória do Pai. Amém? E se vocês me derem a honra e o privilégio de ser meus alunos na Carisma, vamos ficar juntos assim, se identifica. Bom dia. É tão interessante que a matéria que eu leciono na Carisma é uma matéria que eu não conheço um seminário que tem. Chama caráter e integridade do líder. Essa é a matéria que eu menciono. Caráter e integridade do líder. Nós vamos ver você. Amém. Eu quero ver você. Levante a mão do seu irmão. Pastor Felipe, vem cá. Vem cá, Maria. Nessa noite, eu queria orar dedicando esse local ao Senhor. Jesus é tão diferente. Normalmente, quando a gente vai comprar uma fruta no supermercado, um tomate, uma laranja, uma maçã, a gente sempre escolhe aquela que está inteirinha, não é assim? Uma por uma. E quando uma está podre, é um pedaço podre, eu não sei como é você, mas eu não pego. Eu não pego. Aquela está podre, aquela está feia, lá para lá. Mas muitas vezes, eu imagino, se fosse Jesus fazendo a compra, ele ia pegar só as coisas, só aquelas que ninguém quer. E quando ele pega o que ninguém quer, ele coloca a vida dele naquele que ninguém quer. Porque uma religião, nessa mudança na vida. Não queremos perder esse foco, um lugar de novos começos. Mas é para você estar aqui. E amanhã você ir para o seu local de trabalho e para a sua escola. Aonde você for, as pessoas vão olhar e vão perguntar: o que você tem? O que você tem? Por que esse brilho nos olhos? Por que tanto amor no seu falar? Por que sua vida é assim? Aí você vai dizer: porque eu não sou mais quem vive. Senhor, eu quero agradecer-te mais uma vez pela vida do Felipe, pela vida da Mariana e, ó Pai, pela vida de tantos que não caberiam, ó Pai, estarem aqui nesse púlpito, nessa hora. Tantos irmãos, ó Pai, centenas de irmãos, ó Deus, que choraram, que jejuaram, que trabalharam, que se esforçaram, que deram, ó Deus, o melhor, ó Pai. Trouxeram, ó Pai, o melhor que possuíam, ó Deus, para trazer honra e glória ao teu nome. Senhor, venha recompensar, ó Pai, de um modo maravilhoso cada irmão, ó Pai, desde aquele que varreu, desde aquele outro, ó Pai, que investiu, desde aquele outro, ó Pai, que se deu, ó Deus, para que esse lugar que antes, ó Deus, era uma oficina das trevas, fosse transformado, ó Pai, em casa do Senhor. Ó Deus, que essa casa possa brigar a tua igreja. Senhor, que as pessoas ao passarem aqui possam ver no semblante de cada um dos teus filhos a tua vida. Senhor, ó Pai, que cada família, Senhor, seja restaurada. Aquelas, ó Pai, que estão divididas, cujo marido ainda não se converteu, ou a esposa, ou os filhos, ou o sogro, a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Senhor, que cada família aqui representada possa realmente dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meu Deus, tu és maravilhoso. Senhor, venha cumprir a tua palavra. Venha, Senhor, a cada coração, ó Pai, alegria, alegria de te servir. Ó Pai, que teu povo seja alegre, mas que teu povo chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram, mas acima de tudo, queremos nos alegrar com o Senhor. Eu sei que o Senhor se alegra com o que está acontecendo hoje. Eu sei que o Senhor se alegra porque esse lugar foi separado, santificado para ser ser, ó Pai, lugar para teu povo se reunir. Senhor, que em cada reunião aqui, ó Pai, cada oração feita neste lugar em teu nome, Senhor, ó Pai, cada mensagem, cada pastor que assumir o púlpito, cada cantor, ó Pai, Senhor, toda a tua igreja, que venha tempo de refrigério, ó Pai, Senhor, que ninguém possa se esquecer daquilo que o Senhor conquistou ali na cruz, que a tua igreja viva, ó Pai, como um testemunho maravilhoso da tua misericórdia, e que possamos caminhar proclamando Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até ali, que não seja só Niterói, que seja São Gonçalo, que seja o Rio de Janeiro, que seja todas as cidades do Rio, do Brasil, ó Pai, e até os confins da terra, porque essa é a tua vontade. Senhor, preserva a vida do Felipe, a vida da Mariana e dos teus filhos, ó Pai, sob a tua bênção, com a saúde, com a alegria. Senhor, ó Pai, que eles sejam, ó Pai, canais abençoadores, ó Pai, e toda a equipe tão maravilhosa de homens e mulheres que o Senhor levantou aqui, que não seja apenas uma equipe, mas toda a igreja, Senhor, cada membro, ó Pai, seja realmente, ó Pai, luz, seja um referencial, seja uma bênção. Eu invoco o teu nome, Pai, para que jamais falte nesse púlpito a sabedoria do Senhor, a unção do Senhor, a revelação do Senhor, dos propósitos do Senhor. Ó Deus, que não falte, Senhor, graça, e ó Deus, que o povo esteja unido, Senhor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a orla das vestes, que desce sobre a barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos. É como o monte de Hermon, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Senhor, que esse local possa produzir isso. Aqui ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Amém. Nessa hora, nós vamos passar um momento muito especial para a nossa igreja. Nós temos um grupo de diáconos maravilhosos que nós vamos consagrar ao Senhor nessa noite. Eu queria pedir para que eles viessem aqui à frente. Pedir para o pessoal que está aqui à frente dar uma espaçada aí. Que todos os diáconos viessem aqui à frente agora, correndo rapidinho. Sentar a igreja rapidinho. É, eu pedi nos diáconos na frente. Isso aqui é frente, a frente é aqui, ó. Frente, fundos.